O soldado tá de volta, mais forte do que antes. Lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aquele que morreu, mas está vivo e glorificado. E por ele eu existo. E nos seus passos prossigo adiante. A guerra é travada, minha luta não é contra carne e sangue. Eis aqui, os últimos dias feroz. Vai estar na guerra, é pra lutar, vamos lá, é com nós. Sacode a poeira, quem crê sem recuar. Pra lutar, avançar, sem temer. A fé aqui é como a sarça ardente em Horebe. Firmada na rocha que voltará em breve. Na reação do ato solúvel, a força é celeste, interior tem luz no fim do túnel. Eu vim pra guerrear, sem medo, tá com nós. Aquele que é mais forte do que o inferno inteiro. A peleja aqui é dura, mas aqui tem soldado. Mais forte do que antes do ato, quem pensou que acabou? Eu tô com a sorte, eu tô mais forte, eu tô mais forte. A peleja aqui é dura, mas aqui tem soldado. Mais forte do que antes do ato, quem pensou que acabou? Eu tô com a sorte, eu tô mais forte, eu tô mais forte. A formação de quadrilha aqui é outra. Sem arma, mas armado com a palavra redentora. Que quebra qualquer tipo de corrente. Que é meio as armadilhas do mundo, te faz sobrevivente. Do veneno da serpente que mata, que rouba, distorce, te corrói e te arrasta de Jaú. Com amor tá aqui, os loucos que Cristo resgatou. Mais forte do que antes, um dia fui condenado pelo acusador, mas por Deus fui resgatado. É complicado falar do Haiti, mais de 200 mil manos morrem no país. A droga, a morte, destruição e guerra, o diabo toma conta de quase toda a terra. O mano sem analisar na terra faz o contrário. Esquece o mandamento e de tudo que foi pregado. Escuridão, ateu não se arrependeu. Esquecem da justiça, não quer a bênção de Deus. Mas o fim tá por vir, a profecia vai ser cumprida. Jesus irá voltar como relata a grande Bíblia. A peleja aqui é dura, mas aqui tem soldado. Mais forte do que antes do ato, quem pensou que acabou? Eu tô com a sorte, eu tô mais forte, eu tô mais forte. A peleja aqui é dura, mas aqui tem soldado. Mais forte do que antes do ato, quem pensou que acabou? Eu tô com a sorte, eu tô mais forte, eu tô mais forte. A peleja aqui é dura, mas aqui tem soldado. Mais forte do que antes do ato, quem pensou que acabou? Eu tô com a sorte, eu tô mais forte, eu tô mais forte. A peleja aqui é dura, mas aqui tem soldado. Mais forte do que antes do ato, quem pensou que acabou? Eu tô com a sorte, eu tô mais forte, eu tô mais forte.